Controle Salvador, muito bom dia, Azul 9149, decolou na Arbor, está cruzando 1400 pés. Azul 91149, contato com o radar de decolagem, sul vazio, saída Arbor para nível 340. Sempre sobre via Arbor para 340, Azul 9149. T2171, vetoração para a área de pista, curva direita para 220, limite é radial 270 de Salvador. 220, limitado pela 270 de Salvador. Mike, Papá Romeu, Mike Serra, Gol, controle. Escuta, controle. Autorizada ascensão para o nível 100, ok? Acima 100, autorizaria para o 290, está presente? Negativo. Suba e mantenha o nível 100. Autorizado nível 100, liberado da restrição da carta, Mike Serra Golf. Liberado, 100, Mike Serra Golf, obrigado. Okay, só lembrando que a restrição previa que você mantivesse 3 mil pés, uma vez que você não ia cumprir o limite superior da restrição da carta. Confia. Não consegui cumprir porque eu peguei um forte medo de calda, senhor. Peguei 12 nós, 14 nós de calda aqui na subida. Sempre eu saio com esse perfil e consigo cumprir. Mas no caso, você estava autorizando o nível 80, ok? O limite prevê que se eu cruze o nível 100. No nível 100 também não haveria possibilidade de cumprir esse limite superior. Mike Servo. Certo, eu vou. Tango Alfa Golf Kilo, desça para 4 mil pés, ajuste 10196. Tango Alfa Golf Kilo, sente após Itapiravoá, posição Duna. Quatro sete quatro. Nível 3 metros. Tendo via, autoriza a lenda após 2.500. O 2.196 agora é contato com o radar, suba via, saída da época, nível 3 metros. E saindo via, quando dá lenda? O 2.196 sobe via, saída da época, para nível 3 metros. Ok, saindo via então. Azul 4299, centro equipe, 125, décima 1, alterna 128, décima 35. 251-2835, Azul 4299. Chanel é 311, atende a explicação, dessa vez chegada morte para 4 mil pés, o ajuste no 09. O 2171 vetor para sinal IR nave, curva esquerda para 160, desça para 250010, autorizado IR nave da pista 90, reposte X, RF 366. 2500, curva 160, para 1000, Mike Serra Golf passando a pau, autoriza destino, Rádio, Globo 290. Mike Serra Golf, autorizado direto destino. Destino Golf. Tá passando, Mike Serra Golf, Kilo, isso para 2 mil pés, o ajuste no 096. Salvador, bom dia. 359, Curitiba, informação é aquilo, ajuste no 06, aguarde de volta. Este é o Altan 3304, saída Armor, passa 1200 ao 360. Altan 3304, contato com radar na decolagem, sobre a via saída Armor para nível 360. Via saída Armor 360, 3304. Salvo fita 20 Juliette, prossiga com o controle. Tango Vitor em Juliette, mantém o corredor até. Reporte através de Paris, perdão, mantém o corredor Veracruz, reporte através de Paris para negar o corredor intervalo. Da frente, atrás, fora Veracruz, um helicóptero, um Robson 44, mantém o intercepto. Tango Vitor em Juliette, no 0, gol 217. O 21171, confere final, torre 118 decimal 95. 2295, como 217. Satan gosta do Opiquiri, está precisado da NBD de Zulu, da pista 10, rapaz, está precisado. Caralho, está precisado. Vamos ver o Mike se agou e o Chicago está pouco. Acima do pouso, o Zona 2 e o 3. Zona 2 e o 3 está apoiado, o Mike se agou. Nós 149, centro de Tite, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Podia repetir para a gente, né, para o Zona 4 mais? Então nós vamos fator 9, centro Recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Recife, 1288, 1260, muito obrigado, bom trabalho, Zona 1, fator 9. Controle Salvador, está 3304, solicita a prova de Elefa. Salvador, gol 2171, no final da pista, 1-0. Gol 2171, mas quem ganhar o 0 não tem autorização do 1-0, dentro do 1-0-0 graus, 1-0-0. Olha, tem um ruído de fundo aí muito alto, não deu pra entender nada. Gente, gol 2171 não autorizado, pôs 1-0, dentro 1-0-0 graus, 1-1-9. Ele pôs o pistão no 0, gol 2171. 04, livre desvio, reporte na frente da posição Arbol. Ok, vai manter a prova 280, vai reportar quando possível retornar na rota. O 2196, centro Recife, 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 1251. Então, o Eco Zulu November está transportando enfermo, destinado para? 504, livre acionamento, alternativa Valença, autonomia de? 430, Salvador, CA November Índia e Uniforme, Piaú, nível de voo 085, radial ideal 250 de Salvador, decolando pistão no 7, a curva pela direita. Inicialmente está restrito 1 mil pés pelo corredor da Checa Chapéus, controle 120, decimal 8, Torre 118, decimal 95, acione transponder 5435, não dá mais. Passará. Boa terra, vida 368. Livre acionamento para táxi e decolagem, chame turno no 8.95, Eco, não, vai lá. Sou o Mike Serra Golfo, agora 4.0 milhas do Salvador, serviço para o errado, para serviço para maçã de voo e alerta, até 6.0 milhas de Salvador, mantém escuta do controle de Salvador, após sempre existe 128.8, alterna 126.0. Gente, até 60 milhas de Salvador, mantenha a sua escuta e após chamar a Recife, 260-282, obrigado, bom dia. 71 livro. 2171, táxi autorizado Alfa Juliette, bate 1 no portão 9. Alfa Juliette, bate 1 no portão 9, 2171. Juliette, voo e rotatória, reporte de visual, por favor. Gente, Salvador, Curitiba, nível de voo 360, aerovia Pesulo 21, declarando pistola 0, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha após a curva pela direita. Com perfil subida arbor, eleva. Em eleva, intercepta a rota conforme o plano, após mítico, antes no 2.1 e segue conforme. Controle e frequência, 1.20.8, turbo 1.8.95, acione o código transponder 5501 no portal 4, livre com espectramento, reporte para o táxi, proteja. Fechamento correto, reporte para o táxi 259. A Rocina já está na base corta para 1735. Patrão Blas chegou seguindo o tráfego já listado, autorizado por 17, vento no 00 graus no 29. Rocina. Lama 311, está autorizado a RNAV da pista 10, o ajuste 10107 está estabilizado. Desculpa, seu ponto do 6311? Lama 311, está autorizado a RNAV da pista 10, é estabilizado, o ajuste 10107. Gente, já pode estar estabilizado, 6311, obrigado. 3304, Centro Recife, 128.8, alterna 126.0. 288-260 com Recife, 3304, bom dia. Pode utilizar de volta 366-369? Seu nome é 311, estou utilizado o serviço 366, para 25003, é para estabilizado. Gente, quanto era estabilizado, 3319? Pessoal, com campo, vista de Juliette. Seu nome é 3311, torre 118, decimal 95. Vem, condições de agilizar o alinhamento, capturando 7? 7, alinho, mantendo 7, após ponto de decolagem. 1184, desvio, esquerda, para evitar formação. 1184, vou continuar a dizer a matéria de dia. Gol 1184, a parte de Zio, boa posição e cap. Aqui a parte de Zio e cap, 1184. Salvador, bom dia, até 3896, informação quilo. Solicitado ingresso, eu consegui me estacionar, só para ter um baixo do frio, bom dia. Tem possibilidade de voar o Serra Victor 366? 3896, mantém a terceira chegada após a posição ITAP, gravando Serra Victor 366. Ok, obrigado. Controle cartão, bom dia, Papatango e Kilo Zulu. Papatango e Kilo Zulu, possível. Está no regresso de Cairinhos para Salvador, tem 0,59 na 1510, prosseguindo pelo corredor. Carolina Kilo X-ray. A 347, tem 230 de autonomia, Fernando Veracruz. Eu passava o esquilo Zulu, mantenha o corredor, sim, reporte, através de Paripe para ingresso por dentro da vaga. É só parar, esquilo Zulu. 0, único. Para acionamento táxi da colégio a partir da bata, chame Torre 1895, boa viagem, Lima Kilo X-ray. De 590, acho que é a identificação. Boa posição Mari, para interceptar a chegada Mari. Desça para nível 070, o ajuste 1017. Descendo para 070, Mari, 1017, ajuste. 6319 estabilizado. Canal 6311, torre 1118, decimal 5. 1835, obrigado. 118, decimal 95, você não é 6311. Ah, desculpa, 1295, obrigado. São Gregos, o Movember, decolou aos 28, 1208, controle, bom voo. 208, graças. Torre 4, bom dia, o Xanem é 311, está estabilizado. Xanem é 311, continua a aproximação, aguarde distribuições de pouso e forma o tráfego agora pousando na cabeceira auxiliar. Papo Alfa 32, não interfere com a sua aproximação. Obrigado. 3896, desvio esquerda, próximo 50. Então 3896, ciente após desvio, vou posicionar etapa. Boa, 3896. Estou passando o desvio de lua, responde 0133. 182, Guarulhos, 4 horas e 20. 182, Guarulhos, com autonomia de? 4 horas e 20. 4h20, táxi direito via Índia, no ponto de espera pista no zero, mantém a posição, chame torno 1-8, decimal 9-5, ajuste altímetro 0-7, governo tá 3-8-5-9. Táxi, ponto de espera pista 9-5-5-17, obrigado, bom dia. Já aprova 2-5-0, tem atenção por 0-6-5. Alô, bom dia, está 3663, autorização Guarulhos. Só pelo 219. 219. Alô, bom dia, está 3663, autorização Guarulhos. Então, reporte para levar. Para levar, para levar, para levar o país, 0019. 0 vento, 00 grau, 09 mais. Uma centena com 19, nós? 100 graus, 09, nós. Ok, 09, obrigado. Aeroviu, apoio no 0, Piraí, depois Umbate, apoio no 44 e Bagog. Decolando pista no 0, mantém a reta até cruzar 2 no pé da terceira mira, após curva direita. Com o perfil de subida da Eoleta, após a posição, após lenta direta, posição motiva. Controle 120, decimal 8, torre 1895, transponder 5515. Tenem 3, autorizado, 340, até Zulu 10, Piraí, Umbade, Zulu 44, Paborg. Pista 10 em frente até 2000, terceira mira, da Eulia da Mótima, 208, 18, mais 5, 5, 5, 1, 5. 5 no 5, portão 7, no quanto está o estacionamento na 3663? Santa Maria. Whisky do Zulu, qual é a posição? O Whisky do Zulu está a 1 minuto da Vila de Paris, está em direção ao chamado. Passando o Whisky do Zulu, voo exportatória, a sempre responde a não receber feito. Funcionário, você vai reportar na manutenção logo que pousar. Gente, então, repostando o ponto, estou 3,5 lado. A 250, a sua identificação dessa via chegada Marques para nível 07080, ajuste 1997. Este aqui usou o controle. Já se escuta, senhor. Passando em transponder stand-by, normal stand-by, normal novamente. Passa o check, transponder. 208, bom voo. Não, ágil. Controle 190, decimal 8, 198, decimal 9, 5, acione transponder 5471. Identificou o que ele jogou. Qual foi a forma que não está recebendo o seu transponder, o senhor vai pousar e não está autorizado a decolagem enquanto não solucionar o problema. Tem aqui, era para providenciar a solução do problema logo que pousar. 184, informe estabilizado, ajuste 1017. Informe estabilizado, 1094. 3896, autorizado sinal RNR, desta para 25003, ajuste 1017, informe estabilizado, 3896. Botar estabilizado. 17-2500-3296. 18-95, a torre. Portão 3, pronto, 6312. Táxi em frente, segunda esquerda, Juliette, bateu no portão 2. Ok, até a Juliette, depois portão 2. É, da presente, ingressa lá pela segunda esquerda, via Juliette para o portão 2. Patagon Lima, aqui vai ser o Correio da Chef, 197, após a parada bar. Só vou conseguir chamar ele para pouso. Copiado 1141. Toma isso, que lindo, Lúcia. Patagon Lima, aqui vai ser o Correio 118, décima 95. 1895 graus, pelo Ricardo, bom dia, qual está sendo pelo volume? Prossiga! Está na versão da rotatória, com campo à vista. Mano, isso aqui vos voa? Sim, Matheus, tá. Pena 1500. Gente, isso aqui vos voa, prossegue final 17, após através de... Através da RIMA, isso aqui vos voa. Sim, vos voa. Na 250, deixa para nível 050. 0050. Quatro, torre, 118, decimal 95. 2295, ok. Metrô de Salvador, bom dia, 3259, passa 1100 pés para o 360, perfil da Arco. 3259, contato a da decolagem, suba via sair da Arco para o nível 360. Sobe via sair da Arco para o nível de voo 360, 3254. 356. Passou a RIMAR, o que eu uso? Fazer o Whisky Zulu confirmando através da RIMAR? Sim, Matheus. Gente, autorizado por 107, vento 100 graus 129. Livre no 107, isso que eu uso. 160 mais de ground. Inicie redução para aproximação, tá? 3896. Vem, Cherubino, tá? 3296. 3-4, pousando agora na cabeceira auxiliar 17. Aguarde, gente livre para pouso. O voo no 84. Ok, 84. Então, o Eco Zulu 90, estou para nível 085. Zulu 90, estou para nível 065. 590, pode estar de voa, Serra Vita 366. Pode estar de boa, Serra Vita 366, 2590. Uno 84, que é legal no 016, é autorizado pouso, pistão no 0, vento no 00 graus, 129. Livre pouso, gol 1184. Salvador, é boa, não é? Salvador, no solo aos 37, com o rádio. Cliente autorizado, backtrack, ingresso na DEI, frequência de estacionar. Bom dia. Comandante Luiz 590, tráfego que precede 9 milhas na sua frente, com 160 mais de grau, inicie redução para aproximação em forma estabilizada, azul 2590. Iniciando a redução da presente, em forma estabilizada, azul 2590. Controle para 3859, via esquerda para 265 por 10 milhas. Capitão Lima 28, tem que passar livre. Salvador, tá 3259. Tá 3259, controle. Desvio à esquerda para evitar formação. 10 milhas para 265. 259, desvio, reporte voando, posição Arbor. Vou reportar na posição voando Arbor, tá 3259. Posição mais Delta, quadrante para o. Para Capon Lighthouse, we'll report right to the center. Okay, heading in Capon Lighthouse, we'll be in the airport, we'll report to the airport. Vou andar boa até 3859. Vitor, Indy Juliet, das 11h30, né? Ação de identificação, voa posição bom, está na intercepção da chegada bom, e o ajuste no 096, reporte para a descida. Voando bom, reporte para a descida, passou 3285. 3859, voando a rua. 9 direita, 1219, fala. 1208, 1895, ação de 060, de olho. Pastor 3-2, contato radar 66 milhas, noroeste de Salvador. NH no 096, autorizado pouso no 0, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Pushback acionamento, posição 7. Vento em direto, correto, cotejamento, táxi, decolagem, pátio 4, chamito 1-8, décima 9-5, ajude altinho, tu no 0, 1-6, informação em curso é aquilo, Vitor em direto. 60, ajuste no 06. Colocar o Yankee Romeu Lima, ponta do Salvador, ponta em posição. 2, 3, 2, 3, 1, 2, o portão 3, aguarde para o pushback de lançamento. Temos um 37 da Gol para estacionar sua esquerda no portão 4. Após o estacionamento do 37 Gol, autorizado o pushback de lançamento do portão 3. Alô, tá 3663, pushback, acionamento, posição 7. Na 3663, no portão 7, está autorizado o pushback acionamento, porém será o número 2 para o táxi e de atuagem do ponto de Vera Piscina Zero. Tráfico no setor norte do pátio já solicitou, porém, devido a um táxi aeronave chegando no pátio, será autorizado. Sim, autorizado, 3663. 118, decimal 95. 95, boa. Torre Salvador, muito bom. Bom dia, o Azul 2590 estabilizado, aeronave 10. Azul 2590, continua a aproximação, aguarde pista livre. Continua a aproximação, aguarde pista livre, 2590. Após estar pedido para 25010, foi autorizado a RNAVE da pista 90. É com a estabilidade. Repartir a necessidade 62. Paulo Salvador, bom dia. Até 3896, está livrando. Está 3896, táxi autorizado Alfa. Até antes do táxi de Juliette. Alfa, antes do Juliette, 3896. Pouso no zero, vento 1 no 0 graus, com 2 nós. Autorizado, o 2590. 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. Centro do Recife, 122 250 260. 1648, desça para nível 050, pode estar, virar voar com a 366. 050, após o SAP, eu vou no 648. Vou no 648, afirmo, número 2 na aproximação. Sim, graças. Control, SMAC Delta, we are passing 1,500 feet, we have the threat, field in sight. SMAC Delta, conforme de Salvador Brut? We have field in sight. Delta Salvador Tower 118 decimal 95. 118 decimal 95. Tower Papa Roma Oscar Mike Delta near Itapuan Lighthouse. Request lane is 118.7. Report to Itapuan Lighthouse. Okay, we report Itapuan Lighthouse. Salve, Oscar Mike Delta, do Heavy Condition 2 Cross, final 1-0, and make a base leg by your right side and report your final 1-7. Affirm. Expediting your crossing, you approve it cross runway, final runway 1-0, report on base leg, runway 1-7. Okay, expedite crossing, we report right base to runway 1-7. Expediting your crossing. Okay, expedite. Pode confirmar o vento para o 2590? Firmo, 1-0-0 graus, 1-1-9. Sete. 1-90, 4-5 milhas, do Oeste Salvador, serviço está encerrado. Visual de coordenação, até 60 milhas, mas tem curso controle de Salvador para ter informação de alerta. Após centro Recife, 1-2-8, decimal 8, alterna 1-2-6, decimal 3. Sequência aerovia Pesulo 44, posição Pagog. Decolando pelo zero, mantenha a reta ecológica de cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após curva direita, perfil de subida é o Leda, após o Leda, joga a posição Motiva. Controle de frequência 120 decimal 8, 118 decimal 95, transponha 5, 5 no 7. So I think I might be able to have a condition to make a short base leg. A short base leg, I said. Short base leg, approve the report on final. 1-7. Okay, short base leg, approve. We have good gear down on market. And we'll report on final value on 7. Mais 3, 4, Romeu, ajuda aqui para navegar. Aprendi a 63 para o táxi, 232 a bordo, Galeão 330. 232, 330, Sierra Bravo, Golf Lima, táxi lento à esquerda, via Pátio, Índia, seguirá o 320 da Avianca através do portão 4, número 2, o ponto de espera. Quando atingir, mantenha a posição, chame todos, frequência 11895, ajude ao tinto 07, o top 3663. Atinge seguindo a Avianca, o 3663, bom dia. Land with me, 17, Oscar Mike Delta. Somol, 2171, bom dia, Congonha, já temos aprovado 360, informação Kilo, ajuste 0 no 7017, aguarde 4. Fazendo passo, 2 anos. 3340 Maceió. 3340 Maceió, ataque autorizado à direita via Índia, ponto espera no zero, mantenha a posição, chame todos, frequência 1895, ajuste ao tímpano 07 por viagem, 6312. Canega 250, desde voo cristal no zero, vento 100 graus, 129, helicóptero 3 fechando pouso pairado, capturando 7. Sim, só poderia confirmar o vento 250? Gino, 100 graus com 129. Sim, se fizer condições, o 6250 está dando pouso não no zero. Meu Oscar Mike Delta, the ground at 4 Mila, vacate on 8.4. Papá, meu papá, olha como é que deu. 4 Vitor e Juliette, observe o Sierra 76 ingressando agora no Pátio 4. Após visual com o mesmo, está autorizado o táxi até a interseção Papá, Tango Vitor e Juliette. Pode levantar a brisa do Papi, mesmo, se quiser. E girar checar aqui o meu descoberto. Obrigado. Acho que 3-2 isso para 4 pés, ajuste no 0-7. Sobre o pés, no 0-7, passou 3-2. A Lima tem se preparando 1-0, o 6-2-1-2. A Lima tem ainda 1-0, 1-3-1-2. O Gol 2171 na escuta para a Copa do Brasil. Vamos para a Copa, 2171. Gol 2171 autorizado em São Paulo, aeroporto de Congonhas. Nível de voo 360, aeroviu Hopper, Zulu 0, após Tubave, depois aeroviu Hopper, Zulu 6, Cosmo, Confins e Chamote. E segue conforme a nota do plano. Decolando tipo no 0, mantém a reta agora intercruzada 2 mil pés da terceira milha, após a curva pela direita, perfil de subida da El, Leda, Motiva. transponder 5527, controle frequência 120, decimal 8, transponder 118, decimal 95. Autorizado, São Paulo com 360, Brasil 10 por base, Brasil 6, Boston com 10 ou mod, Boston conforme a rota. Boston 0, mantenho a pode decolagem para 2000, a terceira milha, posso para a direita da El, Leo da Mod. 5527 transponder, controle 1208 e a torre 289, ou 2171, portão 9. Correto, portão 9, chama para o primeiro segundo. Claro. Passamos o Dorsal 6200, Leo da Mod. Bom dia, hoje na 6250, táxi autorizado em frente, segunda esquerda, pela táxi Juliet, pátio 1, portão 8. Em frente, segunda esquerda, minha Juliet, pátio 1, portão 8625. Torre Salvador, Abantil, gol no 648, passou 372 visual. 648, continua a aproximação, aguarde pista livre. 648, embargando. O Paulo Salvador, gol no 0206, curta a informação 1kg para Guarulhos. 0, gol no 648. Canaima 312, Ecológico 53, 1208, controle, bom voo. 08, 112, bom dia, meu trabalho. 0965, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, 360 rotas e Otazulu 0, após Piraí, depois Umbade, Otazulu 44, Pagog. Decolando pistão 0, mantenha a decolagem tabular 2000 pés por 3000 após a curva pela direita, o tecido de subida da El Leda. Após Leda, direta posição Motiva. Controle 120, decimal 8, 118, decimal 95. Transponder 5552, 5552. Autorizando Guarulhos, nível 360, decolando na volta 2 do pés da El Leda Mótima. A minha Upperzulu 10, Piraí 1 bate, Upperzulu 44, Pagode. 5552 ao transponder e ao controle. O controle é 120, décima 8, 120, décima 80. 12080, transpondo 2065, posição 10. Estacionamento correto, portão 10, chame pronto. Obrigado, chama pronto. Salvador, Azul 2770. Azul 2710. Aracaju, nível de voo 1970.4, no pátio 3. Não, negativo, Azul 2770 vai decolar daqui a 30 minutos, 31 minutos. Precisa a saída ideal para, para Porto Seguro. Porto Seguro, Ilhéus, a prevista da El Leda após Leda direto Ilhéus, é, quais são, da El Leda, Leda é Porto Seguro. Da El Leda, Leda é Porto Seguro, grato. Tango Vitor, Índia, Juliette, decolou ao 55, o farol transfere controle 1208, bom voo. 1208, transfere o farol, Vitor, Juliette, bom trabalho, né? Termina minha trema, autorizado decolagem 10, vento 10 graus, 13 mais. Termina a decolagem, tá 3663. 63, decolou ao 57, 1208 controle, bom voo. 308, bom dia, 3663. Controle, bom dia, tá 3663, tá aí o Leo da Mótica. A 3663, contato radar metalagem, sob a via saída da EPA, nível 340. Subindo via 340. Está passando o Vitorino de Juliette, mantém o corredor Axé, pode falar da barra, só que eu tive chamado para pouso. Passou 3-2, prossigo. Faz bom se poder levar o Sierra Vitor 2367. Estou 3-2, após posição bom, igual a Sierra Vitor 368. 368, grato. Centro Recife, 126, decimal 5, alterna 125, decimal 4, 5. 2825, 2635, 8913, 11. Salvo Salvador, voo 2171, pushback Sananete, Gate 9. 2171, portão 9, autorizado, pushback Sananete, Centro Taxi. Autorizar a comando para o ataque 2177. Tem que comandar o Lima no atrativo 2. Você pode passar livre. Juliette, tem que ser carinho para a coordenação, é só um traço de hora, caixa prego, mantendo 9500, aí não está na escuta de controle. Para torre. É 01 no VF de 1.00 graus, M3J, 7.06, inicialmente com pronto, decolagem autorizada. Meu Hotel Romeu, bom dia, informação quilo, confirma o pátio e pista aqui da cola? Pátio 5, da cola da 17, do Hotel Romeu, pronto cópia? Início radial 277 Salvador. Decola da 17, primeira curva à direita, segue corredor axé, Una mil pés. Aciona 0116, controle na 20, décima 8. Professor Salvador, passou 32. Papatango, Eco Delta Fox, prossiga. Nacionamento está assistindo a torre 118, décima 95, Zulu até Romeu, bom voo. O Eco Delta Fox, um pouquinho de desdobramento, passando em transponder 0223. Mantenha o corredor, o agente Salvador no 0 no meio. Padrão 01, colou 05. Reporta, pronto para o cruzamento da 28. Reportará para o cruzamento da 28, guardião 01. Fico bordando aqui do Sola, sigue o Boeing na companhia ali para retaguarda, inicie chame táxi. O Boeing de levar a retaguarda para iniciar a busca de estrelamento para o ataque por 2.0. 663, passagem 9.0. 663, centro Recife, na frequência 125.1, alterna 128.35. Secundária 2235. Afirma, tá 3663. Até logo, bom dia. Desta via chegada a Mari para nível 050, o ajuste Salvador 1017. Falta um Eco Delta Fox, confirme que o equipamento deu bem. Cuidado, Eco Delta Fox. Bota Ribeiro no meio, seguindo o litoral até o Limbeck. Vamos ver se tem alguma novidade mais pra frente, mas eu coordeno com o controle. E iniciando o cruzamento da deixa de aproximação da 1 na 0. Transferência, guardião 01. Guardião transferência, guardião 01. Oi, Salvador, bom dia, gol 2171.0.0, pronto. Gol 2171, bom dia, Lima, mantendo 0. Lima, mantendo 0, gol 2171. Bastou 3-2, cadê o controle? 32, cadê o controle? Pro 140, 2567, informe para estabilizado, a RNAV da 10, passou 32. Passou 32, informe tráfego 12 horas, 3 milhas, como Nordeste, mantendo 1510, um papo alfa 31. Tá, 7 visual, passou 32. 20, décima 8, grato, tem regresso, guardião 01. 995, ajuste 07, vamos. 1017, autorizado táxi de apátio, ataca ponto, espera da capitana 10, flash, uma torre 895, mono 2065, bom dia, bom trabalho. Azul 9174, continua a aproximação, aguardando que fica livre. Bom. Guardião 01 no controle Salvador. Está em patrulhamento preventivo no litoral. A previsão é até a Arendep. O seu evoluir vai seguir mais um pouco, chamar de uma hora de voo, Guardião 01, mantendo condições visuais. Guardião 01, mantém condições visuais. O ajuste do elevador no 097, é próximo ao passo de voo. 97, só confirma a última determinação, por favor, pro 01. 01, reporte a Arendep. Reportará o regresso, guardião 01, grato. Não vai poder essa foto na baixa da Edparica. Azul 9174, autorizado ponto 10, vento 100 graus, 1119. Vamos autorizado na 0174. Passe a aviso 366. Um táxi do Zulu Romeu, chamou para o estar ingresso. Chamará para o estar ingresso, para o estar ingresso. Chegou 2171, a decolagem foi 09, controle 1208, bom voo. 08, bom dia, voo 2171. Salvador, bom dia, passou 32. Passou 32, bom dia, continua a aproximação, aguarda no visto no zero livre. Aguarda no visto livre, passou 32. Terminou 2065, ponte 010, pronto, sobre a colagem e visão contrato.